e queria aproveitar este momento para apresentar o Osvaldo, não só aos nossos colegas de direção, todos eles fazem parte da direção, agradecer também a presença dos jornalistas que estão aqui presentes, e eu acho que era um momento oportuno para poder apresentar o parceiro que nós encontramos para iniciar esta nova etapa, esta nova fase da vida do nosso clube, que nos vai permitir também, como foi dito já anteriormente, que o Futebol Clube do Hospital possa continuar não só a desenvolver a sua atividade desportiva, mas também vai contribuir e vai ajudar para que nós possamos, no dia de amanhã, sermos melhores ainda do que aquilo que já hoje somos e representamos para o nosso distrito. É um parceiro, eu não considero, nós não consideramos que seja um investidor, como muitas vezes se fala no clube, será um parceiro que vai contribuir connosco e que nos vai ajudar, de facto, a que o Oliver Hospital possa ser melhor, que será esse o objetivo da vinda dele aqui para trabalhar connosco. Será melhorar o clube, projetar o clube em si e permitir que amanhã a valorização do clube seja maior ainda do que aquilo que está a ser hoje. E eu queria aqui publicamente agradecer a confiança que o Sr. Eduardo depositou no Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Não nos conhecia, obviamente que nós também não tínhamos esse conhecimento, mas eu acho que isto será um processo, obviamente, de crescimento e de confiança que se vai ganhando mutuamente, e agradecer toda a confiança que têm estado a depositar em nós e que da nossa parte certamente também será retribuído da mesma forma, e estão criadas as condições para podermos formar aqui uma equipa que permita, com as sinergias que cada um possa aportar em prol do clube, fortalecer aquilo que são as nossas condições e o futuro do nosso clube. E desejar que este projeto, que não é um projeto de curto prazo, será um projeto de médio e longo prazo, que possa ser ainda depois prorrogado no tempo e solidificar e possamos crescer cada vez mais e contar com as pessoas que fazem parte dos corpos sociais para contribuir e ajudar em tudo aquilo que vocês também necessitem, e estaremos sempre ao vosso dispor, assim como também sabemos que vamos contar convosco para todo este projeto e esta nova fase do nosso clube. Estar aqui o João, que também será, para quem não conhece ainda, será o representante do Sr. Eduardo na estrutura acionista da SAD que nós constituímos, que estamos a constituir. Não está ainda 100% formalizada, mas falta apenas fazer a escritura para que seja oficializada a SAD. E desejar a todos vocês, agradecer aos meus colegas de direção, mais uma vez, a confiança que também depositaram em mim para ser o rosto do clube enquanto presidente do clube. E eu, da minha parte, também agradecer ao Sr. Eduardo, mais uma vez, e não é demais voltar a frisar, a confiança que também está a depositar em nós. Da minha parte, era só isso, para já queria transmitir. Não sei se o João ou o Sr. Eduardo quer dizer alguma coisa. Bom, na verdade, o João será o CEO, né, da SAD. A gente, há algum tempo, vem criando essa intenção, essa ideia. A gente já faz algum tempo que a gente vem analisando e avaliando algumas possibilidades aqui em Portugal. E a gente chegou até o Oliveira do Hospital. E a gente tem criou aqui um ambiente muito, muito positivo, de pessoas sérias, de pessoas honestas, vem fazendo até o momento um trabalho honesto, muito bom. A gente enxergou que a gente tem muito sinergia com o nosso pensamento, com a nossa ideia, do que eu já faço no Brasil, né? E o João aqui, que tem um pouco mais de conhecimento sobre o mercado e sobre os clubes, ele se sentiu também bastante confortável, e a gente resolveu apostar nesse projeto. No primeiro momento, a gente acha que tem pouco a se mudar, porque a gente é um projeto de longo prazo, a gente quer ficar muitos anos aqui, a gente quer fazer a evolução passo a passo, né? E conhecendo depois também as pessoas melhores aqui, né? Como eu os conheci, eu tenho a certeza de que a gente fez a melhor escolha, tá? A gente vai criar agora uma estrutura física, né? Que seja compatível com os objetivos, né, que a gente tem aqui para o clube, né? Então eu acho que a gente consegue, dentro do que eu entendi, que há sim uma sinergia, um pensamento muito próximo do nosso, fazer o clube crescer, né, chegar, né, bem. Não dá para cravar nada agora, não dá para colocar metas agora, mas a gente tem ambições, tá? A gente tem a ideia de que a gente pode chegar longe, mas é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que a gente vem aqui, promete e simplesmente, de repente, perde o gás no meio do caminho ou cria uma frustração, né, para as pessoas que confiam e que acreditam no nosso trabalho. Então, assim, é um trabalho que eu vou me dedicar muito, né? O João, no dia a dia aqui, é uma pessoa que tem capacidade para pilotar esse projeto junto com a diretoria do clube. Eu acredito bastante. Eu acho que, assim, quem tiver possibilidade de acompanhar, de estar no dia a dia, de apoiar, eu acho que não vai se arrepender, não. A gente vem com uma mentalidade séria, humilde, sem prometer grandes coisas, mas com muito trabalho e com muita vontade de fazer acontecer. Agora é a minha vez, não é? Agradecer primeiro ao Edvaldo a confiança depositada em mim, nesse caso. O Edvaldo já tem uma experiência alargada no Brasil, já tem um clube há mais de 4 anos em São Paulo. Quando ele teve a intenção de ter aqui um clube na Liga 3 em Portugal, nós tivemos várias etapas de prospeção, e quando nós encontramos aqui as pessoas do Oliveira do Hospital, a surpresa foi essa, as pessoas. Talvez ainda não as melhores infraestruturas, não a maior facilidade no que é a localização, uma região do interior que tem as suas dificuldades e que nós temos essa missão de com o apoio das várias câmaras municipais, tanto de Oliveira do Hospital, mas de Tábua, que já tinham aqui uma ajuda que nós herdámos, e agora também de Ceia, de contribuirmos para uma, digamos assim, um reforço e uma dimensão mediática para que a região do interior se sinta mais próxima daquilo que é as mais-valias que o país pode assim dar. Nós temos uma ambição e um objetivo de um projeto a longo prazo, contratualmente no mínimo de 5 anos naquilo que é o investimento, mas, lógico, quando temos uma empresa, digamos assim, passados 5 anos não vamos fugir daqui. E se nós queríamos também dar essa tranquilidade às pessoas de Oliveira do Hospital, e encabeçado aqui pelo Presidente Mário Brito, que saúdo e que admiro pelo trabalho de 20 anos de grande dificuldade e de grande capacidade naquilo que foi o sacrifício e a manutenção de um clube, digamos assim, semi-profissional. E que agora nós estamos aqui a tentar, ou vamos tentar, com a ajuda ainda das pessoas do clube, nunca vamos haver aqui um afastamento daquilo que é o clube e sabe, que eu sei que o país é um tema que o país fala e as pessoas aqui da cidade também têm esse receio, mas essa é a nossa tranquilidade naquele aspecto em que as pessoas do clube nos deram a tranquilidade naquilo que poderia ser um investimento, e nós acreditamos que juntos possamos profissionalizar o clube. Não digo neste primeiro ano em ambições de subida ou naquilo que possa ser um patamar superior nas divisões, mas, digamos assim, de reforço no que é a profissionalização e os departamentos, tornar um clube mais profissional, de uma dimensão mais superior, para criar os alicerces para tentarmos, a médio prazo, algo mais interessante. Em termos pessoais, foram 4 anos em São Paulo a viver, no Brasil, 18 milhões de pessoas. Vim para uma cidade, um concelho onde tem 20 mil pessoas. Receei a adaptação, mas estou a gostar muito do que é a cidade. Uma cidade jovem, para pessoas muito do litoral que eu sou, é uma surpresa no interior, para mim, uma cidade dinâmica e que me tem recebido muito bem, e que recebeu também o Edvaldo da melhor forma. E são pelo menos 5 anos aqui que, que espero que seja, o início de algo promissor. Acho que é assim. Se alguém quiser fazer perguntas, identificarem o jogo. Sim, Ricardo. Boa tarde. Ricardo, eu perguntava ao Sr. Paulo. Há bocado o João falava ali que tem um clube no, em São Paulo, Valentes. Se nos podia explicar mais um bocadinho esse, qual é a sua experiência em termos de futebol, digamos assim, no Brasil, só para também conhecermos um bocadinho melhor. Eu tenho um clube do interior de São Paulo, tá? Eu peguei esse clube durante a pandemia, bem desestruturado, muita dificuldade também. Eu era um patrocinador, né? E eu mantive a base desse clube, a estrutura dele durante esses 4 anos. O mesmo treinador, a mesma comissão, e eu costumo fazer contratos longos, então os atletas... o calendário lá, diferente aqui de Portugal, no meu caso, é um calendário muito complicado, são apenas 6 meses de competição. Mesmo assim, a gente mantinha durante os 12 meses o trabalho, e a gente veio evoluindo. Eu peguei um clube que em 2 anos ele havia ganhado apenas uma partida, em 2 anos de campeonato, e eu no primeiro ano a gente ficou na primeira fase, mas perdeu apenas um jogo. No segundo ano a gente foi para quartas de final, no terceiro ano a gente foi para semifinal, e esse ano a gente já teve um acesso e a gente já está numa fase final, que era um clube de quarta divisão, né? Então ele já, e esse ano foi criado uma nova divisão, então seriam 5 divisões, tá? É a última divisão do estado de São Paulo. A gente já subiu para quarta e agora a gente está nessa reta final, fase final, para subir para terceira. Mas foi tendo uma evolução gradativa também, que é o que eu penso que a gente pode conseguir aqui, de um clube que foi, durante 2 anos, ganhou apenas um jogo. A gente sai de uma primeira fase muito boa, depois para uma quarta de final, para uma semifinal, e agora a gente já está numa reta final também de campeonato. E nesse clube, quando cheguei, eu construí um CT próprio, eu consegui o selo de clube formador e eu comecei a ter todas as categorias. Eu tenho sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20, 23, coisas que não existiam também lá. Tá? Mas qual era o nome do clube? É o Grêmio São Carlense. É o Grêmio São Carlense. Da cidade de São Carlos, é a região central do estado de São Paulo. São Carlense. Isso, São Carlense. Grêmio Desportivo São Carlense. Mas o Eduardo, em termos de profissionais, qual é a sua área de... Não, eu tenho um grupo com várias empresas em vários segmentos, tá? O futebol é mais um, né? Mas eu atuo no agronegócio, eu atuo no setor imobiliário, tá? São 8 empresas, tá? E o Grêmio São Carlense eu pretendo, junto agora com a SAB aqui, transformar como mais um grupo das empresas, entendeu? O que é que o fez acreditar no futebol quando ele veio no hospital, de uma cidade do interior, sem as infraestruturas supostamente ideais, ou aquelas que poderiam ser ideais para esta competição? O que é que o fez acreditar? E outra questão, quais são as ambições também, que falou há pouco, sem concretizar, mas quais são as ambições então para no curto, médio prazo? Olha, o que nos trouxe até aqui, primeiramente, foi exatamente a confiança que eu senti, né? Eu senti aqui o João, primeiramente, né? E assim, eu vejo que é um clube que chegou até aqui com muita dificuldade, mas honrando ali os compromissos todos, né? A gente acompanha isso. Ele conseguiu manter o clube na terceira liga, que é, acho que para mim seria um ponto de partida, a terceira liga. E o desafio, eu acho que é um desafio que eu acho que a gente tem condições de cumprir. Não dá para prometer grandes coisas de imediato, mas dá para construir grandes coisas nesse período de 5 anos, que para mim eu não considero 5 anos. 5 anos é um investimento que a gente estipulou de 2 milhões de euros para a gente conseguir atingir uma segunda liga, uma primeira liga nesses 5 anos, mas o objetivo é continuar e ficar por muito mais tempo, né? Gostei muito da região, gosto da cidade, gostei da região e tenho interesse também em negócios aqui em Portugal. Então, para mim, é uma porta de entrada também para outros negócios. Tá? E também potencializar meus atletas. Quando eu enxergar em algum atleta um potencial que possa vir e acrescentar ao clube, ao time, eu acho que é uma possibilidade muito interessante para mim. Então, ele vem para cá, ele cria, ele se habitua ao futebol europeu, né, ao sistema de jogo aqui, e eu acho que ele evolui, ou aqui mesmo, ou até mesmo voltando para o Brasil. Então, eu vejo também essa contrapartida interessante para mim. Beatriz da Rádio Boa Nova, não sei qual é que me poderá responder melhor, questionava a questão da opção do novo treinador e se o plantel está fechado ou como é que, qual é o pensamento de linha da criação deste novo plantel. Acho que é o João, é o mais indicado, né, João? Não, o Sérgio foi uma opção de consenso de toda a direção desportiva. Era uma pessoa que eu já tinha conhecimento da sua competência, muito trabalho desenvolvido primeiro como assistente de treinador adjunto de vários projetos de sucesso. Eu tinha o conhecimento dele ter agora este último ano, um ano de estudo daquilo que era a Liga 3, até para assumir de novo uma situação de treinador principal, e depois de conhecer a pessoa e de uma entrevista alargada que fizemos ao perfil, identificamos que recolhia as características que nós procurávamos, que para além de um treinador ambicioso que se queria lançar para aquilo que possa ser uma carreira de sucesso e que nós acreditamos que podemos ajudá-lo nesse processo, também deu-nos a tranquilidade de entender que era um projeto novo e que, com as suas dificuldades, e adaptando-se a elas, que nos também ia ajudar nessa transição para aquilo que nós entendemos que possa ser o futuro do Oliveira do Hospital Sado, não é agora? Foi um pouco assim. Em relação ao plantel, não está concluído ainda. Falta algum tipo de, digamos assim, de... Neste momento, as contratações que iremos fazer são cirúrgicas. Algumas posições que ainda não estão fechadas, mas a nossa ideia neste momento, para além de trazer dois, três nomes do Brasil já identificados, do projeto que fará parte aqui do clube, que faz parte do grupo, também traremos aqui mais três, quatro jogadores do mercado português e com experiência já de uma liga superior ou com experiência de subida. Também para demonstrar um pouquinho o posicionamento que nós procuramos criar neste primeiro ano, também para demonstrar um pouquinho para aquilo que vamos. Neste primeiro ano, já se percebeu que vocês não querem dar passos para a perna, têm tão calmos. Há aqui um problema que o Oliveira se debate, né, já desde o ano passado, que é a questão de jogar alguns quilómetros aqui, não é na própria localidade. Tem a ver com o estádio, com o calvado. Esse também é um dos vossos focos, tentar, ao mesmo que o estádio não é para o Oliveira, mas quer dizer, tentar, é um dos vossos focos também trazer o clube, a equipa de volta para aqui. Não sei quem é que pode responder. A gente ia iniciar, não, presidente, a gente ia iniciar esse assunto ali, a gente tem. Não, obviamente que há o objetivo de o mais breve possível, conseguir trazer os jogos de Tábua para o Oliveira do Hospital. Não deixando de reforçar mais uma vez que, apesar de estarmos a jogar em Tábua, nos temos sentido muito, muito satisfeitos com o acolhimento e com o tratamento que o clube tem recebido por parte do município de Tábua, que reúne condições excelentes para que nós possamos receber quem nos visita para jogar contra nós, com condições muito superiores a muitos clubes que jogam connosco e com estatutos bem diferentes daquele que nós temos. Mas obviamente que é um sonho e é um desejo que um dia possamos conseguir trazer de novo e o mais rápido possível os jogos para o Oliveira do Hospital, até porque, pronto, é o nosso concelho, é a nossa cidade, é onde o clube está sediado e isso será um sonho. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas não podemos estar a prometer, já disse isso uma vez, não é possível estar a prometer nesta fase coisas que não se conseguem prometer, estar a fazer promessas do que não se pode cumprir, não faz parte da nossa maneira de estar, mas que estamos a lutar afincadamente nesse sentido, sim, e vamos em conjunto, não só a SAD, como o clube, e até o município, que tem estado com uma postura muito ativa nesse sentido. Estamos a tentar encontrar soluções, mas não nos devemos sentir envergonhados de estar a jogar em tábua, porque não é a nossa casa, mas é como se fosse, e temos, não é demais voltar a frisar que estamos a ser muito bem recebidos e com condições que infelizmente não temos atualmente em Oliveira do Hospital. Esperemos e vamos trabalhar para que possamos mais uma vez voltar aqui ao Oliveira do Hospital. Em relação ao personalizado, como é que vai ficar? Em termos de se deixar para o em termos de membros com cuida parte? De membros? Sim, os membros, quais são os... A SAD, o clube ficará com 25% da participação social. Portanto, se me estou em termos de membros, já percebi que o João vai ser o... A SAD vai ser... CEO, não é? Sim. E quem vai ficar mais nessa... A SAD vai ser composta por 5 elementos na administração, 3 da parte do nosso parceiro, 2 da parte do clube. E será essa a composição da SAD. Bruno Alves de Guerra, Masleiras, peço desculpa pela minha voz. Eu queria perguntar-lhe, à semelhança daquilo que aconteceu com o Grêmio, se também podemos esperar essa estabilidade aqui para estes 5 anos de projeto, se é isso que pretende, manter a mesma estrutura durante este tempo, e também tentar perceber se, para já, desportivamente, não pode haver promessas. O que é que têm pensado, que tipo de alterações é que podem prometer já neste primeiro ano, a nível da estrutura do clube, o que é que têm já pensado e que podem já divulgar? Então, quando a gente fala até de investimento, não existe um número, na verdade esse número é simbólico, né? Para demonstrar que realmente a gente vem aqui, não vem como um apostador, como um aventureiro, a gente vem com um compromisso, né? Compromisso com a cidade, compromisso com o clube, até mesmo sobre a pergunta do estádio. Eu realmente fiquei muito satisfeito e muito feliz com a estrutura de tábua, da forma que foi construído, né, ali a parceria, né. Eu acho que é um estádio que atende muito bem hoje a questão da terceira liga, né, o que a gente necessita nesse momento. Estrutura física para treinamentos, que é o que também foi um questionamento. Eu acho que a gente já conseguiu também uma estrutura que daria para nós uma condição muito boa para um clube de terceira liga. A gente pretende, primeiramente, cuidar dessa parte de condições para o atleta, tá? Estrutura e condições materiais, humanos, a gente vem fazendo isso. Com relação ao clube, a capacidade de montagem, a gente não fica satisfeito com o que a gente tem. A gente ainda quer observar, a gente quer entender como que é esse nível. É por isso que é importante essa parceria nossa, exatamente aqui com a antiga presidência, diretoria, que caminharão junto conosco aqui, e o João, que é daqui de Portugal, para a gente não cometer erros. Então a gente quer primeiro entender o nível que conseguimos atingir nessa montagem. No primeiro momento a gente parece que a gente consegue um nível interessante, competitivo, mas ainda há margem para a gente conseguir buscar melhorias. Mas isso é só no dia a dia, e é aí a partir do João junto com a comissão, né? O treinador, o que ele identifica ali, qual modelo, qual sistema, que tipo de peças, né? Então assim, a gente vai dar o subsídio, a gente vai dar a condição para que isso aconteça, sem extrapolar e sem manter o que eles vêm mantendo até hoje, que é o controle, o cuidado para não exceder, para manter as contas em dia, para a gente fazer sempre com pés no chão, né, passo a passo. Mas eu acho que essa parte aí, o João, já com o tempo que ele já vem à frente aqui, as contratações da comissão, dos atletas, ele já consegue melhor hoje dar, fazer uma avaliação, né? Mas até o momento eu acho que assim, a gente está satisfeito com o que a gente tem, mas a gente não vai deixar de buscar sempre essa melhoria.